termina sua viagem pela trilha sonora do inferno. Você foi testemunha do sangue que escorre, dos caixões que são enterrados, dos presidiários atrás das grades. Apresentamos em escamos de luto o Brasil que a pregoizada finge não enxergar, o Brasil dos enterros, das cadeias, das favelas, o Brasil dos pobres. Facção Central, Eduardo Dundum, Eric 12, estamos de luto. Som de atitude, música desperto, aqui é facção. No meio da malandragem do submundo de São Paulo, aqui é facção. A trilha sonora do inferno, aqui é facção. Um tiro no seu ouvido, estamos de luto, aqui é facção. Periferia, favela, cadeia, aqui é facção. Rapper de atitude, enterro, tiro, velório, polícia, aqui é facção. Aqui é facção. Facção Central. Aqui é facção. Facção Central. Aqui é facção. Facção Central. Aqui é facção. Facção Central.